Deus, eu sou livre, minha vida entrego para honrá-lo. O Cordeiro de Deus, eu sou livre, o Deus que salva. Ele vive, minha vida entrego para honrá-lo. O Cordeiro de Deus, eu sou livre, o Deus que salva. Fez morada em mim, fez morada em você. Aleluia. Fez morada em mim, retomando seu lugar. Teu amor não caberia aqui, pois o tempo não define a ti, porque tu és Deus. Céus e terra um dia vão passar, tua palavra permanecerá, porque tu és Deus, tu és Deus. Aleluia, aleluia, glorifica o nome de Jesus. Deus que era, é e que virá. Morada em mim, retomando seu lugar. Teu amor não caberia aqui, pois o tempo não define a ti, porque tu és Deus, tu és Deus. Céus e terra um dia vão passar, tua palavra permanecerá, porque tu és Deus, Deus Altíssimo. Aleluia! Céu te adora, Emmanuel. Grande eu sou, voltará. Deus Altíssimo, nós te adoramos, Senhor. Céus te adorará, Emmanuel. Grande eu sou. Aleluia, boa noite, palavra viva. Boa noite, palavra viva. Hoje é uma noite de celebração, mais uma em que o Pai nos trouxe aqui para nós celebrarmos essa grande obra de redenção que o Senhor Jesus fez por nós. Lá no livro de Oséias, o Pai nos clama a pensarmos naquilo que nós já temos. Ele disse: O meu povo perece por não saber o que ele tem. Mas nós hoje, pela obra de Jesus, nós já sabemos o que nós temos. Nós temos a cura, nós temos a libertação, nós temos a salvação, a paz que está em nós, Ele conquistou para nós. Portanto, nós podemos descansar nisso, não precisamos mais andar em ansiedade, mas andemos em paz, em harmonia, em alegria, em tranquilidade. Toda a prosperidade e abundância é nossa. Nós não precisamos mais andar em inquietude, mas em paz e harmonia. Vamos isso celebrar essa noite, quando tomarmos do cálice e quando comermos do pão, pois essa obra é completa e foi feita para cada um de nós que estamos aqui essa noite. Vamos celebrar, vamos honrar ao Senhor, dando a Ele toda a glória, todo o nosso louvor. Vamos fazer isso essa noite. Abre o teu coração para aquilo que está sendo derramado já a partir de agora, pois a presença de Jesus está conosco aqui. Pessoal, um bom culto para todos nós essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda, aplauda Ele, porque Ele é santo, Ele está vivo. Aleluia. A eternidade foi revelada na cruz por ti, morreu por mim. A eternidade foi revelada na cruz por ti, porque é mim. A eternidade foi revelada na cruz por ti, morreu por mim. A eternidade foi revelada na cruz por ti. Aleluia, só Ele é Deus, aleluia. A tua presença. história. Tua mão me tocou, hoje a vida em mim. Desperta os meus sonhos, frutificarei, Senhor. Aleluia! Aplauda aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. É uma noite especial essa noite, amém? Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado, tem esse momento de intimidade, em nome de Jesus, abençoando essas vidas. Glória a Deus, obrigada, time, abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Há uma presença de Deus neste lugar, amém? Noite abençoada, noite de ceia, noite com a família da fé se reúne no mesmo propósito, no mesmo espírito. noite que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que chegou, mas vai sair daqui tocado, abençoado pelo poder que é no nome de Jesus, amém? Deus tem grandes coisas preparadas para nossas vidas nessa noite. E nós estamos aí com um tema aí, né? Fé com efeito, não é mesmo? E a fé, ela sem efeito, ela não tem valor nenhum. Não adianta a gente ter somente a fé, mas a fé ela tem que ter um efeito para ela nos trazer resultado. A fé ela tem que ter resultado, não é mesmo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, nós precisamos de uma fé com resultados. E uma fé sem resultado, nós não chegamos a lugar algum, não é mesmo? Então aqui eu quero compartilhar algo, quero compartilhar uma palavra de Deus. Quero ser mais breve hoje, que nós temos a ceia, vamos estar ministrando a nossa ceia. Mas eu quero deixar uma mensagem de fé, já que nós estamos aqui com esse tema, fé com efeito. E você vai sair daqui com a sua fé, e ela vai surgir efeito, amém? Em nome de Jesus, há um tempo novo, há um tempo que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que este ano será o ano da tua vitória, o ano que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua família. Você vai exercer essa fé que Deus tem te dado, essa fé ela vai ser fortalecida, renovada, e você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida, amém? Antes de nós começar, eu quero que você baixe a sua cabeça um minuto para nós colocar essa mensagem na presença de Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos como família da fé no teu nome, Senhor. Toma esse ambiente na tua presença, toma essa palavra na tua presença. Manifesta da tua presença sobre nossas vidas. Nós neutralizamos toda a força contrária. E dizemos a ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, a adoração, tudo pertence a ti neste lugar. Que não seja mais eu falando, mas seja o teu Espírito Santo me usando como fonte abençoadora neste lugar. Em nome de Jesus, amém? Hebreus 11:1. Todo mundo conhece? Quem tem a sua Bíblia pode acompanhar? Hebreus 11:1. Amém? Vamos ler aqui no telão que é melhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É a prova das coisas que não se vê. Amém? Mas essa fé, ela tem que ter resultado, ela tem que ter efeito, não é mesmo? Aqui está dizendo que a fé, nós não estamos vendo aos nossos olhos natural, mas nós temos que crer no mundo espiritual que ela já está pronta. Amém? Você tem que ver e já ver o resultado. Você tem que imaginar, Deus já vai te trazer aquela imaginação, vai colocar dentro de ti, mas você já tem que crer que aquilo ali já aconteceu no mundo espiritual. Esta é a fé. A gente não pode ver Jesus visivelmente aqui, mas eu creio que ele está aqui, porque a palavra dele diz que onde tiver dois ou três reunidos no meu nome ali, eu estarei. A presença de Deus, ela está neste lugar, amém? Então, eu não estou vendo ele aqui, mas eu sei que ele está aqui neste lugar. Eu sinto a presença dele neste lugar. E assim é a fé. Eu não consigo ver, mas eu tenho que crer, somente crer. Amém? É isso que Deus quer das nossas vidas. Se você crer, você verá o sobrenatural de Deus na tua vida, nos teus negócios, nas tuas finanças, no teu relacionamento, na tua casa. Nada é impossível para Deus, diz a palavra dele. Então Deus ele só quer que nós tenhamos fé. Mas essa fé ela tem que ter um resultado. Ela tem que ter um efeito, porque senão ela é morta, senão ela não tem valor nenhum. E a fé, ela é adquirida quando eu e você fizemos aquela oração, aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. Quando você abriu a sua boca, você aceitou Jesus na sua vida, nós passamos de criatura para filho de Deus. E quando você é filho de Deus, que você aceitou Jesus, esse pacote da fé ele já vem junto com você, ele já está dentro de mim e de você. Nós só temos que exercer essa fé, colocar essa fé em ação para que ela venha trazer um resultado, amém? É isso que Deus quer de nós. Ela já está dentro de mim, ela já está dentro de ti, essa semente já foi plantada. Nós temos que apenas crer, no sobrenatural de Deus. Eu não preciso ver nada, mas eu tenho que crer que Deus já preparou tudo para a minha vida, para a tua vida, para os teus negócios. Tudo já está pronto. Nós temos que apenas exercer a nossa fé e ver o sobrenatural de Deus. Amém? Quantos querem viver um sobrenatural de Deus? Amém? Eu quero viver esse sobrenatural de Deus. Eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Que Ele move montanha através da nossa fé. Às vezes a montanha é aquilo que vem nos prejudicando, é aquilo que vem se levantando, mas se nós tiver fé, pode levantar o vento que for, pode levantar a montanha de problemas que for, você vai ordenar e aquele monte vai sair da tua frente, porque isto é fé, isto é convicção que Deus está à frente de todas as coisas, amém? E a gente pode ver na palavra de Deus muitos exemplos de fé. Noé era um homem que tinha fé. Noé, Deus mandou ele construir uma arca e as pessoas taxavam ele como louco. Não é mesmo? Você já viu a história de Noé? Mandou Noé, Deus mandou Noé construir uma arca. E todos que passavam ali viam Noé construindo aquela arca, zombavam dele. Esse homem é louco, o que ele quer fazendo um barcão desse tamanho? Para que isso, né? Todos zombaram de Noé. Mas Noé, ele foi perseverante. Deus falou com ele, ele obedeceu, ele não questionou. Ele não sabia o que iria acontecer, não sabia o tamanho da grandeza que Deus iria fazer. Mas ele obedeceu. Levou 100 anos construindo uma arca. E o pessoal zombando. Isso é louco, o que ele está fazendo? Uma arca para quê? Fazer um barco desse tamanho? Todos passavam e riam dele, zombavam dele. Mas ele, em momento algum, ele parou de fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Ele não questionou Deus. E assim é Deus com nós. Quando Deus nos mostra alguma coisa, nós temos que apenas obedecer e não questionar Deus, porque Ele é Deus. Nós temos que exercer a nossa fé. Se Deus mandar nós fazer uma bicicleta de madeira, se foi Deus que mandou, eu vou fazer. Não interessa o tamanho que for, se foi Ele que mandou, eu vou fazer. Para quê? Eu não sei, mas eu tenho que ter fé e fazer aquilo que Ele mandou, que Ele ordenou, não é mesmo? Porque Deus, Ele sempre vai ter o melhor para nossas vidas. Sempre vai ter o melhor para nossas vidas. Nós temos que apenas crer e obedecer. Esse é o propósito que Deus tem para nossas vidas. A gente pode ver na palavra de Deus também a fé de Abraão. Abraão era um homem de muita fé, de muita convicção. Deus mandou que Abraão saísse e fosse para uma terra. E Abraão, ele não questionou em momento algum. Ele não perguntou para que lado era, para onde que era. Ele somente ele foi e obedeceu, ele colocou a sua fé em ação. Ali ele levou a sua família, ali ele levou a sua descendência. E ele chegou até o lugar onde Deus haveria de mandar ele chegar, através da sua fé. Mas em momento algum ele questionou. Em todo tempo ele confiou num Deus que era com ele em todos os momentos. A gente pode ver também um exemplo de Jó. Imagina a fé tão grande como Jó. Jó, ele perdeu tudo, do dia para a noite. Todos vocês já conhecem a história de Jó. Mas ele não perdeu a esperança em Deus em momento algum. Ele não questionou Deus em hipótese alguma. Assim mesmo, dentro da casa dele, a esposa dele, chegou um momento que ela disse assim para Jó: o que que tu quer com este Deus? O que que tu quer com esse homem? Amaldiçoa ele e larga esse Deus. E ele, em momento algum, ele largou Deus. Em momento algum, ele desistiu daquilo que Deus tinha para a vida dele, porque ele tem uma passagem que diz que nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. E ele, que todas as coisas que eu tenho foi Deus que me deu. E é verdade, todas as coisas que nós temos foi Deus é que nos deu. Isso é uma grande verdade. A nossa roupa, nada pertence para nós, nada é nosso, tudo é Deus que proveu e tudo é dele, nada é nosso. Nós temos apenas que obedecer. Mas essa passagem de Jó, ela é tão bonita que ela fala que de uma noite para o dia, ele perdeu tudo. Ele era rico e amanheceu pobre, sem nada. Sem família, sem filho, sem dinheiro, sem herança, sem nada. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Chegou um momento que Satanás, ele foi lá e disse assim: tá vendo o teu filho Jó? Ele só é rico, só tem todas as belezas porque tu deste para ele. Mas toca nos bens dele, tira aquilo que tem dado para ele, para ver se ele não vai virar as costas para ti, para ver se ele não vai falar mal de ti. Em momento algum, Jó, ele culpou Deus. Em momento algum, Ele disse: Senhor, tu é culpado disso? Não. Em todo tempo ele foi perseverante. Em todo tempo ele teve fé. A fé dele não foi abalada. Podia soprar o vento que soprou. A fé dele não foi abalada. Mesmo dentro da casa dele, soprou um vento da sua própria esposa. Dizia assim: amaldiçoa esse Deus e larga tudo. Acabou, larga tudo. Ele não. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Deus não é um Deus que quer me ver sofrendo. Deus, ele tem o melhor para mim. Ele não desistiu. E Deus, ele restituiu duas vezes mais daquilo que Jó tem perdido. Deus quer fazer isso na minha vida e na tua vida. Deus, ele quer restituir duas vezes mais aquilo que o mundo tentou te tirar, aquilo que o mundo te roubou. Deus, ele quer te substituir, ele quer te restituir. Mas você não pode esmurecer, você não pode perder a fé. Você tem que ter essa fé que Jó teve. Porque Deus é um Deus de promessas. Se ele prometeu algo na tua vida, na tua casa, na tua família, vai se cumprir. Na hora certa, no momento certo, vai se cumprir. Amém? Nós temos que ter essa fé de Jó. Temos que ter essa convicção que Deus é com nós o tempo todo. E nós temos que colocar a nossa fé em ação. A nossa fé, ela tem que ter esse resultado. Não adianta eu pregar aqui dizendo que eu tenho fé e aparecer uma pessoa com uma enfermidade. Eu não vou dizer se Deus, será que Deus vai te curar? Não, Deus já te curou pela fé, eu já vejo aquela pessoa curada. Eu não vou entregar os pontos, eu não vou esmurecer, porque eu tenho fé nesse Deus que tudo pode. Se a pessoa chegou enferma, eu creio que meu Deus vai te curar, eu creio que Ele é o Deus da cura, eu creio que Ele é o Deus da restituição. Eu não estou vendo ali com meus olhos natural, mas do mundo espiritual já aconteceu, porque eu já lancei a palavra de fé. E quando nós lançamos uma palavra de fé com convicção, as coisas vão acontecer. Talvez você chegou nessa noite aqui cansado, talvez você chegou aqui com uma necessidade. Eu quero te dizer, coloca a tua fé em ação. A tua fé, ela tem que ter resultado. Nada está perdido. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida e nada pode frustrar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Amém? Nada pode abalar a nossa fé. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Amém? Mas mulher de fé mesmo era Ana, né? Todos conhecem a história de Ana. 1 Samuel. Quero que você abra comigo em 1 Samuel. Ana era uma mulher estéril. Não podia ter filhos. Mas era uma mulher de muita fé. E é esse exemplo que eu quero pegar hoje. O exemplo de Ana. Uma mulher perseverante. Qual a sua fé? Não foi abalada. E qual a sua fé? Gerou vida. Ela não desistiu do sonho de ser mãe. Amém? E você não vai desistir do sonho que Deus tem dado para a tua vida. Amém? Então eu quero acompanhar um trecho aqui, 1 Samuel, que fala um pouco de Ana. Nesta época aqui, pela lei, o homem, ele poderia ter mais de uma esposa. E nessa passagem de 1 Samuel, capítulo 1, diz aqui que Ana, ela era a primeira esposa de Eucana. E a segunda esposa era Penina. Ana, ela é estéril e ela não deu filhos. Ela não podia ter filho. Aí a lei disse que a mulher, quando ela é estéril, que ela não poderia a dar filho, o homem ele poderia ter outras esposas que desse filho para que a sua geração desse continuidade. E esse filho teria que ser homem, varão. Ana não conseguiu dar um filho para o seu esposo. Mas ela não desistiu do seu sonho em momento algum. Nós vamos ler um pouco da história de Ana para nós entender aonde eu quero chegar. Acompanhe comigo lá. 1 Samuel, capítulo 2 em diante. Esse tinha duas mulheres. E o nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos, em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofnes e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e toda a sua família. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava. Ana, porém, o Senhor tinha cerrado a sua madre, e sua competidora se engrandecia e irritava ela, porque ela não poderia ter filho. Então, até aqui eu queria chegar. Então, Ana, ela não poderia ter filho, a sua madre era cerrada. E Penina irritava Ana, fazia ciúme. Eu gerei filho, eu dei filho, tu é estéril, tu não pode. Ela era humilhada, ela era maltratada, ela era uma pessoa que se sentia para baixo, era uma pessoa que ela não conseguia andar de cabeça levantada. Mas aqui disse que seu marido, ele era generoso com ela. Ele o amava, era sua primeira esposa. Na hora que ele repartia ali, ele sempre dava uma porção generosa. Ele dava além do que ela merecia. Ele dava sempre a mais, porque ele amava Ana. E Ana, ela se incomodava com isso, porque a sua rival, ela entristecia, ela acusava. Tu viu, tu é seca, tu não pode dar filho, tu não pode gerar, tu não pode dar a continuidade. Mas pela lei ela era a segunda esposa. E ela também deu filhos. Mas se Ana não desse um filho homem, a geração dele ia ser enterrada ali. Mas Deus, ele vela por sua palavra. Se Deus prometeu algo, vai acontecer. Mas eu quero te dizer que a fé de Ana não deixou ela desanimar em momento algum. Ana era uma mulher de oração. Ana era uma mulher que orava. Ela orava tanto, tanto, tanto, que ela foi confundida até mesmo como uma bêbada. Mulher, larga dessas bebidas fortes, disse Eli para ela. E na realidade Eli era um bêbado, ele era aquele que ficava escorado, seus filhos faziam o que queria. Mas ele era um sacerdote, ele era uma autoridade constituída por Deus. Em momento algum, Ana se levantou contra esse homem. Ela apenas obedeceu. Ela apenas escutava a voz do Senhor. Ela apenas orava, clamava. Imagina uma mulher que orava tanto, que chorava tanto, que parecia estar embriagada, parecia estar bêbada, parecia que estava num outro mundo. Mas ela disse: não, eu não bebo bebida forte, eu não estou bêbada, eu estou atribulada de espírito. De tanto que ela clamava, de tanto que ela orava, ela não desistiu do seu sonho. Ela não desistiu daquilo que Deus poderia fazer na vida dela. Ela orou tanto, tanto, que esse profeta lhe abençoou ela. Vai então, que o teu Deus, que o Deus te abençoe, te conceda aquilo que tu está pedindo. E Deus, ele concedeu seu Samuel. E nessa noite aqui, Deus, ele quer que nós tenhamos essa fé de Ana. Que nós não desistimos daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Que nós tenhamos essa fé, essa convicção, essa certeza que Deus, ele pode mudar a história da tua vida, e pode ser nessa noite. Basta apenas você crer, basta apenas você clamar, basta apenas você dizer assim: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso dessa fé. Mas essa fé, ela tem que surgir um efeito na minha vida. Se você crê que Deus pode mudar a situação da tua vida, da tua casa, do teu relacionamento, seja uma enfermidade, seja nas finanças, se você não desistir daquilo que Deus disse para a tua vida, vai acontecer. Você pode ter chegado aqui com uma enfermidade, você pode ter chegado aqui com uma depressão, você pode ter chegado aqui cheio de problema, mas se você crê que você tem um Deus, se você tiver essa fé ela vai te trazer a realidade, essa fé ela vai se tornar uma fé com efeito, e você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Nada pode roubar a tua fé, nada pode tirar aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Nada roubou a fé dessa mulher, mesmo ela sendo humilhada, mesmo ela sendo entristecida, mesmo ela sendo taxada como bêbada, nada tirou a fé dela. E ela, em momento algum, ela murmurou, em momento algum, ela culpou Deus, em momento algum, ela questionou, ela continuava em oração, ela perseverava. A fé dela foi perseverante até que seu Samuel foi concedido. Talvez você chegou aqui com uma expectativa de alguma coisa que foi frustrado na tua vida. E a tua fé foi abalada por isso. A tua fé foi enterrada. Talvez pessoas enterraram a tua fé. Da mesma forma que Penina tentava colocar ela para baixo. Dizia, o que que tu quer? Tu não pode gerar, tu não pode ter nada, tu não pode ter filho, tu não pode ser feliz. Talvez você chegou aqui e pessoas têm dito isso para você. Você não pode gerar nada, você não pode ser feliz. Nada pode roubar a tua fé. Nada pode roubar o teu sonho. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E eu e você, como filho de Deus, nós temos direito àquilo que Deus tem prometido para nossas vidas. Você tem direito de ser feliz, você tem direito de ser abençoado, você tem direito de ter uma família próspera, você tem direito de ter um bom emprego, você tem direito de usufruir aquilo que Deus tem para a tua vida. Levanta a tua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças. Há um tempo que nós vamos ver o sobrenatural de Deus, há um tempo que nós vamos ver essa fé com efeito. Talvez você chegou aqui com uma opressão, talvez você chegou aqui com a sua empresa destruída, o seu relacionamento destruído, talvez você chegou aqui nessa noite com a sua fé abalada. Eu quero profetizar que você é filho, que você é filha, que você tem direito da promessa que Deus tem feito na tua vida. Nada pode roubar o teu sonho, nada pode roubar os teus projetos. Você é filho, você é filha, você é abençoado, você já ganhou aquilo que Deus te prometeu, porque a palavra de Deus que tudo já está escrito, tudo já é teu. Toma posse da tua bênção nessa noite, faça essa fé se tornar visível, faça essa fé se tornar real. Não desista, porque você tem direito daquilo que Deus tem prometido para a tua vida, para a tua casa. Talvez você chegou aqui com uma situação difícil, uma enfermidade, uma ação na justiça. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus Todo-Poderoso está neste lugar. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem direito de usufruir daquilo que Deus tem preparado. Você vai comer e beber o melhor dessa terra, porque é promessa de Deus para nossas vidas, e nada vai roubar aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, para nossas famílias. Se você crê, você glorifica a Deus nessa noite e agradeça por aquilo que Ele já fez na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nada pode abalar a tua fé. Nada pode enterrar o teu sonho. Há um plano, há um projeto de Deus para nossas vidas. E esse plano, esse projeto já está pronto, já está feito. Nada pode tirar. O mundo, ele tem esse costume de tentar colocar as pessoas para baixo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas você já é em Deus nessa noite. Você já é filho de Deus, você já é filha de Deus, e nada pode roubar o seu sonho, nada pode frustrar o seu sonho. E nós temos essa fé de Ana, esta fé de Jó, esta fé de Abraão, esta fé que nada vai nos tirar da presença de Deus. Eu tenho certeza que este ano vai ser um ano de transformação. E eu vejo que Deus está fazendo grandes coisas, e Deus, Ele trabalha no secreto. Deus, Ele trabalha no sissil. Ele trabalha quietinho. Quando tu vê, as coisas começam a acontecer. Grandes coisas já têm acontecido no mundo espiritual. Grandes bênçãos Deus já tem derramado, porque você entendeu que você é filho, que você é filha, que você tem direito e que nada pode abalar a nossa fé. Porque nós temos o direito de filho, e eu, como direito de filho de Deus, eu quero comer e beber o melhor dessa terra, porque é uma promessa que Ele tem para nossas vidas. É uma promessa. Nada pode roubar o teu sonho, Adriano. Já está pronto, já está concretizado, já está feito. Deus já assinou, Ele já deu a sua assinatura, já tá, já é teu. Toma posse da tua bênção. Não deixa esmorecer a tua fé. Se Deus te prometeu que vai dar um carro novo, agradeça. Agradeça, já é teu. Não é mesmo? Se Deus te prometeu que a tua família vai ser restituída, agradeça, Ele já fez. Se Deus te prometeu que há uma cura na tua casa, agradeça. Já está feito. Nada pode frustrar os planos que Deus tem colocado na nossa vida. Porque Ele é um Deus que é Pai. Se Deus te prometeu que os teus negócios e as tuas vendas vão ser bem sucedidas, apenas toma posse. Toma posse, é para ti. Nada pode te frustrar. É plano de Deus, é projeto de Deus. Nós temos que apenas que agradecer e glorificar que nós temos um Deus que Ele é todo poderoso. Então eu quero te dizer que nada pode abalar a nossa fé. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver o sobrenatural de Deus. E não é difícil, porque o véu já se rompeu, o véu já foi rasgado. Você não precisa de ponte nenhuma, você tem esse livre acesso ao Pai. Você pode chegar em qualquer lugar, em qualquer momento, dobrar seu joelho, clamar a Ele, e Ele vai te escutar, Ele vai te atender. Isto é fé, isto é convicção. Que nós podemos saber que nós temos um Deus que Ele é vivo, que Ele é presente em nossas vidas. Ele não está morto, Ele está vivo e vive para sempre. Amém? Então você não tem um Deus morto, um Deus de brincadeira, um Deus de mentira. Nós temos um Deus que está vivo e vive para sempre, porque o véu se rompeu e nós temos esse livre acesso. Então nada pode abalar a nossa fé. Nada pode nos tirar dos planos de Deus tem para nossas vidas, amém? Então eu quero que você, essa semana, você coloque pensamentos de fé e não desista daquilo que Deus tem preparado para a tua vida e para a tua família, amém? Porque grandes planos Deus tem para cada um que está aqui nessa noite. E grandes planos já aconteceram e grandes planos vão se realizar ainda esse mês, amém? Grandes coisas Deus tem preparado neste lugar. Então, eu queria deixar essa palavra de fé, em Hebreus 11. Nós tenhamos essa fé, mesmo você não vendo, mas que você traga à existência aquilo que você não está vendo. Traga à existência e faça essa fé trazer um resultado positivo. Amém? Mas nessa noite, então, eu queria deixar essa mensagem de fé. Porque é uma noite que nós vamos cear, que nós vamos, como corpo, como família, buscar a presença de Deus. Como um só corpo, nós vamos estar ceando a Deus nessa noite, glorificando o nome dEle. Amém? Eu quero chamar o pessoal do louvor neste momento, para nós dar ministrando a nossa ceia. Quero que você se coloque de pé neste momento. Nós vamos estar adorando o Senhor neste momento. Enquanto você escuta essa canção, eu quero que você feche os seus olhos. E se você, como corpo de Cristo, como família da fé, poder aí chegar perto do seu irmão, dar a mão para ele, ou ficar juntinho como um só corpo, como uma grande família, você pode aí pegar a mão do seu irmão, você pode, como um corpo só, como família da fé, como família da fé, nesse momento nós vamos estar adorando primeiro, vamos estar glorificando. Você pode ficar juntinho assim, como um corpo só, como família. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. A presença de Deus está aqui, Ele habita no meio dos louvores. Nós vamos estar adorando Ele neste momento. E logo em seguida nós vamos estar fazendo a nossa santa ceia, amém? Adore Ele essa noite. Deus enviou seu Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está vivo e vive para sempre. Amém. Ele está vivo. Nós vamos estar nesse momento como família da fé ceando. Os irmãos vão estar passando, mas você pode continuar no mesmo espírito, no mesmo propósito. Você pode continuar como corpo, como uma só família. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que nós fizemos isso, nós temos que ter o entendimento que não é somente um ritual. Nós estamos anunciando aqui a volta de Cristo até que Ele venha. Que não seja somente uma partícula de pão ou um cálice de suco de uva, mas essa partícula de pão, ela representa o corpo de Cristo. E esse copo de suco, ele representa o sangue de Cristo da nova aliança, aquele que foi vertido por mim e por você naquela cruz. E esse sangue, ele não foi vertido em vão, ele foi em nosso favor. Quando você comer essa partícula de pão, você vai sair daqui tocado, abençoado, curado, renovado pela presença de Deus. Quando você tomar desse cálice, você vai sair daqui purificado pela presença de Deus. Pai, eu abençoo, Senhor, este momento, Senhor. Eu abençoo, Senhor, esse momento de comunhão, Senhor. Nós queremos, Pai, que aquela morte naquela cruz, ela não foi em vão. Foi por nossos pecados, foi por nossos defeitos, Senhor. Ali o Senhor se doou, ali o Senhor se entregou, Senhor, em nosso favor. Nós somos gratos, Espírito Santo, por Tua presença. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, sem nós mesmos merecermos. Mas o Teu amor, a Tua graça tem nos alcançado, Senhor. E nós só temos que Te agradecer, Senhor. Por isso nós queremos mais uma vez está te louvando e te agradecendo, dizendo que tu está vivo e vivo para sempre. Aleluia. Carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Aqui está o corpo de Cristo, essa partícula de pão. Quero que você levante para cima. Pai, eu abençoo, Senhor, essa partícula de pão neste momento, o qual significa, Senhor, o teu corpo, Senhor, o qual nós fizemos parte, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez por nossas vidas. Também eu abençoo agora, Senhor, este cálice da nova aliança, esse cálice de suco de uva, o qual simboliza o teu sangue, Senhor, aquele sangue vertido naquela cruz, que nós sabemos que não foi em vão, foi em nosso favor, Pai. Ao nós comermos, Pai, essa partícula de pão, você que chegou com uma enfermidade, você que chegou uma debilidade, você vai sair daqui curado, renovado, purificado, porque esse é o corpo de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus eu abençoo agora e consagro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Você pode comer do pão e beber do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque Ele vive. E Ele está vivo para sempre. Aleluia. Você pode abraçar a pessoa que está do seu lado. Você pode ter esse momento de comunhão. Porque Ele está vivo e vive para sempre. Aleluia. Glória a Deus, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, que está vivo e vive para sempre, aleluia. Glória a Deus, você pode tomar seu assento por um minuto. Então é noite de ceia, é noite em qual a família da fé se reúne, no mesmo propósito, no mesmo espírito, não é mesmo? Aleluia. Você pode tomar seu assento, tem mais. Glória a Deus. Mas essa é uma noite muito, muito especial. Uma noite que a presença de Deus, ela se manifesta neste lugar, não é mesmo? Antes de nós fizermos nosso dízimos e nossas ofertas. Uma noite de ceia, e eu quero agradecer a Deus por esse time tão abençoado que Deus tem enviado para este lugar, pessoas que Deus tem trazido aqui para somar, para fazer parte desse time, para fazer parte desse corpo. E nessa noite aqui, todos já viram aqui a nossa irmã Thaís cantando, adorando a Deus, louvando a Deus, mas eu quero chamar aqui o César, quero chamar a sua família, qual faz parte desse corpo, qual pessoas que Deus tem enviado para nós aqui neste lugar, estão aqui fazendo parte dessa família da fé. Eu quero chamar o César, sua família, seus filhos, que todos venham a conhecer, que a igreja venha a estar recebendo eles aqui como fonte abençoadoras. Cadê as crianças? Nós somos gratos por essas vidas que Deus tem enviado. Então nós vamos estar apresentando eles aqui como parte desse time, parte desse corpo, que eles possam estar debaixo dessa liderança, debaixo desse guarda-chuva, que eles possam estar aqui no mesmo propósito, na mesma unção. Amém? Glória a Deus. Até mais uma linha. Você pode subir aqui em cima, César. Fica melhor aqui. Nós queremos abençoar a família do César como membros dessa igreja. Nós queremos estar, que você se coloque de pé, levante as suas mãos para esse momento. Vamos estar abençoando, recebendo eles como membros da palavra viva, essa família abençoada que Deus tem trazido para estar somando junto conosco. Amém? Levanta as tuas mãos para cima nesse momento. Pai, nós abençoamos, Pai, esta família, abençoamos, Pai, a vida do César, Senhor, abençoamos a sua família, Senhor, que eles possam estar debaixo dessa visão, coberto, revestido, Senhor, da tua graça, do teu amor, da tua bondade, Pai. Nós somos gratos, Espírito Santo, porque são respostas de oração que o Senhor tem enviado para esse lugar, Senhor. Pessoas qual têm botado a mão no arado e não têm olhado para trás, Pai. Nós abençoamos essa família, abençoamos seus filhos, abençoamos seus ministérios, Senhor. E nós como família, nós recebemos eles, Senhor, com honra, com glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida deles e abençoamos essa família em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Cristo essa noite na vida deles, em nome de Jesus. E é uma noite muito especial na vida deles também. A noite com o César hoje está completando mais um ano de vida, né? Então, como membro, eu gostaria que a igreja, neste momento, cantasse aquele parabéns cristão abençoado em nome de Jesus, amém? Pode cantar, Cris? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que lhe dê sua graça e sua proteção. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Estão abençoados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês cada vez mais. Amém? Glória a Deus, César. Deus abençoe. Amém? Também quero agradecer o time que ontem foi junto com nós lá na CEI, em Porto Alegre, estadual. Agradecer pela perseverança, né? Passamos por alguns desafios até chegar lá, mas em todo momento Deus estava conosco. Pegamos um engarrafamento tremendo na 386, pessoas com criança no carro, uma hora parado, aquele trânsito chato, né? Mas Deus, ele sabe todas as coisas, né? Talvez um livramento ele tenha nos dado, alguma coisa. Deus, se ele parou aquilo ali, porque algum propósito tinha, né? Nós somos gratos, porque chegamos com segurança, chegamos até o destino, até lá Deus tem nos conduzido. Então nós agradecemos esse time abençoado, qual Deus tem levantado aqui neste lugar. E aqueles que não puderam estar, mas gostariam de estar lá, nós somos gratos também, em nome de Jesus, né? Então hoje, uma noite especial. Antes de eu fazer a oferta, eu quero dar os nossos anúncios, tá? Também agradecer por nossa cantina estar pronta, a nossa escolinha está pronta. Hoje a nossa cantina ela já está funcionando, vai ter um lanche gostoso. Pessoas ali que eu quero agradecer que doaram este momento para nós poder ter a nossa cantina. Foi doado ali os lanches. Quero agradecer a vida da Helena, da Kátia Ribeiro, tem duas Kátia aqui, né? A Luciana também, o Luia também ali foi, né? Então nós somos gratos por essas vidas que entenderam, né, esse propósito dessa cantina poder estar funcionando, porque essa cantina ela vai rendar, vai trazer fundos para a igreja, né? A gente tem necessidade de produtos de limpeza, de aluguel, algumas coisas que a gente precisa para manter a igreja. Então a cantina ela está gerando fundos, amém? Então é bênção de Deus. Então nesse momento, se você que vai ofertar, você que vai dizimar, eu quero que você pegue a sua oferta, o seu dízimo nesse momento. Aí atrás da sua cadeira tem um envelope. E que você faça com sabedoria e com gratidão. Temos aqui a nossa maquininha de cartão. A palavra de Deus diz que ele ama aquele que dá com gratidão. A palavra de Deus diz também, no livro de Malaquias 3:10, que nós devemos trazer todos os nossos dízimos à casa do Senhor e fazer prova nele. Se ele não abrir as comportas do céu e não derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas, amém? Levanta a tua oferta, o seu dízimo para cima. Quero estar abençoando as tuas finanças em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o Senhor cada ofertante, cada dizimista essa noite. Que tu venha abrindo as comportas do céu e derramando bênçãos sem medida sobre cada dizimista, sobre cada ofertante, Pai. Nós cremos que tu és o Deus que tudo pode, Senhor. E eu creio que tu pode, Senhor, derramar bênçãos sem medida sobre cada um nessa noite, em nome de Jesus. Eu abençoo cada ofertante, cada dizimista, em nome de Jesus. Você pode trazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Então temos mais alguns anúncios aí. Grandes coisas Deus tem preparado, tá? Temos umas surpresas, temos coisas que Deus vai fazer nesse lugar, nesse mês que está chegando aí, tá? Quero chamar aqui o Rafael aqui, que vai estar passando a nossa agenda de abril. Isso aí, pessoal. Léo, projeta lá, hein? Vamos lá. Agenda de abril, algumas dessas datas já vivemos, já passamos com muito sucesso e alegria, né? Então nós estamos hoje no dia... estamos fazendo a ceia hoje, dia 14. Nosso próximo evento é dia 21, o culto especial de Páscoa. Venham todos, tragam um amigo, tragam um companheiro, nós vamos fazer uma comunhão muito especial aqui para celebrar essa obra poderosa de Jesus. Hoje nós fizemos a ceia e Páscoa teremos semana que vem, então. No dia 26, na sexta-feira, às 20 horas aqui na igreja, nós teremos o início do projeto College. Na verdade não é um projeto, já é uma realidade na Palavra Viva. College é um ministério de ensino da palavra e nós vamos começar com o módulo Crescendo na Graça, em que nós vamos estudar a graça vivida dentro da igreja. Qual é a visão da igreja Palavra Viva para a graça? E como é que nós vivemos isso servindo dentro da igreja e também nas nossas vidas? Então vem, vai ser algo muito especial, vai ser muito poderoso. Há alguns módulos que vão se desenvolver a partir do dia 26, em torno de uma hora mais ou menos do nosso encontro aqui, né? Vai ser algo bem, bem despojado, bem simples, não teremos nenhum ritual a respeito disso, mas vai ser algo muito instrutivo. Então estão todos convidados a virem aqui a partir do dia 26. E quem quiser, né, fala comigo aqui, a gente está sempre aqui rodando no culto, procura a Cátia, os pastores, né, para que nós tenhamos os nomes de todos aqueles que quiserem se inscrever para participar desse projeto do college. No dia 27, então, no sábado, teremos a reunião de abril do Esposas que Oram. Esse é um projeto muito especial, essa é uma ação muito especial. Como marido, eu posso dizer que a gente recebe muita força, muito incentivo, muito empoderamento pelas orações que as nossas esposas nos oram por nós, que elas vertem por nós aqui quando se reúnem. E isso é muito poderoso, realmente, como diz o pastor, é acumular brasa sobre as nossas cabeças. Então nós estamos realmente sendo empoderados por meio dessa reunião que as nossas esposas fazem. Então, tu, marido, incentiva a tua esposa a vir, e tua esposa, vem orar, porque muitas curas, muitas restaurações se dão por meio dessas orações. E persevera nisso, porque grandes testemunhos nós temos vivido a respeito disso. Né? E a partir de maio nós vamos ter um projeto muito especial implantado, que vamos viver aqui na igreja, que também tem a ver com o ministério feminino, ministério de mulheres. E vai haver um de homens ainda, nós ainda vamos anunciar um projeto de homens, mas a partir de maio isso já está estruturado. Nós vamos ter o Só Para Elas, né? E vai ser um projeto que vai envolver todas as mulheres aqui da Palavra Viva de Lajado. E vamos chamar a pastora então para poder escrever um pouquinho mais a respeito. Boa noite. Então, só para a gente finalizar, antes de finalizar o culto, pode colocar, Léo. A gente, com muita alegria, né, com muita alegria em tudo que o Senhor já tem feito nos projetos da Palavra Viva, que nós convidamos a pastora responsável por este projeto, que é a pastora Fernanda Madaloni. É o Só Para Elas, o projeto de mulheres. Nós convidamos ela, então ela vai estar conosco no dia 4 de maio, às 19h30, o projeto Só Para Elas. E no domingo, no dia 5 de maio, no domingo, vai estar o pastor, o esposo dela, vai estar ministrando, e ela vai estar ministrando louvor também. Então, 4 de maio, a pastora Fernanda, e no dia 5 de maio, o pastor e ela também vai estar ministrando. Então, é com muita alegria e com muita expectativa no nosso coração em Deus que a gente anuncia a igreja Palavra Viva aqui de Lajeado. Vai vir a Palavra Viva de Porto Alegre, Caxias, Novo Hamburgo, Pelotas. A gente vai convidar todas as Palavras Vivas do Rio Grande do Sul para estarem aqui conosco. Então nós seremos anfitriões da nossa pastora de Florianópolis, que é a ministra do Aviv. É com grande alegria, então, né, que estaremos recebendo eles aqui em Lajeado. E para a gente finalizar o nosso culto, não esquecendo então de estarmos lá com as nossas irmãs na cantina, de prestigiar elas, que fizeram tudo com muito amor e muito carinho. Convido depois você a estar prestigiando elas lá. Nós vamos levantar nossas mãos para cima, então, para encerrar o nosso culto. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto maravilhoso de Santa Ceia, ó Deus. Nós te louvamos uma vez mais, Senhor. Pai, nós colocamos, Senhor, as nossas expectativas dessa semana, deste mês, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias em Ti, Senhor. Olhamos para Ti, Senhor. Colocamos a nossa fé em Ti, Senhor, sabendo que em Ti, Pai, em Ti, em tudo, Senhor, em tudo, Senhor, a nossa fé está em Ti. E em Ti, Senhor, sabemos que temos a solução de tudo aquilo que necessitamos, Pai. Nós Te louvamos porque sabemos que a nossa fé tem efeito em Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer, Pai. Leva cada um aqui, Senhor, com segurança. Cobre cada lar, Senhor. Abençoa o trabalho de cada um. Abençoa as suas famílias. Abençoa os seus lares, o seu trabalho. Dá uma semana frutífera, Pai, a cada família, ó Deus. Cobre cada um com Teu sangue. Em nome de Jesus, nós declaramos o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor se manifestando em cada lar nessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, tem pastel ali, tem torta fria, tem enroladinho, tem refrigerante, tá? Então pode passar ali na cantina e adquirir o seu ali.